Meus planos para a noite foram arruinados. Querida Julie, como passou rápido seu primeiro ano de casamento! Estive tão ocupada nesta primavera que nem me dei conta de que maio já está quase no fim. Peço desculpas por não ter enviado flores a tempo para o aniversário, mas fico feliz por meu telefonema ter ajudado a alegrar esse que foi, em muitos sentidos, um dia decepcionante para você. Como disse pelo telefone, compreendo seu desgosto por Michael ter levado para casa um colega de escritório. Esse convidado inesperado arruinou a intimidade do jantar com champanhe e luz de velas que você havia preparado, e nem o fato de Michael ter ligado antes para avisar diminuiu a sua decepção. Também já me decepcionei diversas vezes, quando tive minhas expectativas frustradas por algum empecilho inesperado. Mesmo nos casos em que, no fim das contas, a situação que cedeu à minha revelia não foi tão desagradável assim. Até pelo contrário, a decepção não é causada pelo que ocorreu, mas pela comparação com as nossas, quase sempre irrealistas, expectativas sobre o que achamos que deveria ter ocorrido. Quando determinamos interiormente as condições de nossa felicidade, nossos sonhos se tornam nossos inimigos. Presumimos ter o direito de vivenciar as situações do modo como as planejamos, e quando isso não acontece, nos sentimos atraídos pela vida. Eu esperei tanto por isso e agora sinto apenas decepção. Nessas ocasiões, sempre penso no título do livro de C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, e me deixo surpreender pela alegria. Você perceberá que os mais belos e profundos momentos de sua vida não serão necessariamente aqueles que planejou, mas aqueles que, de modo inesperado, se ofereçam a você como dons misteriosos. Não estou defendendo uma atitude derrotista diante da vida, do tipo que diz não tenha grandes expectativas para não se desapontar. Longe disso. O que acho é que devemos tentar imitar a atitude de uma criança que aceita com gratidão os dons que recebe em seu caminho, sem fazer demandas o tempo todo. Se não vos tornardes como as criancinhas, não entrareis no reino dos céus. A experiência frustrante que você teve com o seu jantar de aniversário de casamento mostra como é perigoso dar por certo que um evento ocorrerá segundo o nosso planejamento. Há sempre nuvens imprevisíveis capazes de frustrar nossas expectativas. Assim, penso que devemos sempre esperar pelo melhor. Mas também devemos aceitar humildemente o que quer que nos aconteça, do modo como Deus o quiser. Esteja o céu encoberto ou sereno, tentemos sempre assimilar com gratidão nossas experiências e cantar hino de louvor do amor. Mais uma vez, parabéns por seu primeiro aniversário de casamento, Lily.